estava lá na H-Menon. Tá ligado? Pacificamente. Tá ligado? Simplesmente na via e tal. E eles começaram a chegar aos poucos e foram se infiltrando. Tira uma foto da pele. Empurrando com o cacetete, né? Empurrando a gente. E a gente dizendo não, sem violência. E eles empurrando a gente e tal. Inclusive fui empurrado por um policial, quase caí quando tropecei assim. E aí a gente começou a correr porque eles começaram a atirar. E começaram a jogar bomba de pimenta e bala de borracha, que inclusive levei uma no pé aqui. Isso aqui na H-Menon? Ali na H-Menon, ali na Praça do Derby. E inclusive altas pessoas, é, a gente podia, a gente tava na pista, a gente foi, tá bom, a gente vai ficar na calçada. E aí nem na calçada a gente podia ficar, a gente começaram a empurrar mesmo com violência, pegaram uma pessoa que tava com a câmera, tomaram a câmera e bateram muito nele. Eu vi, a gente viu de longe, sei lá, 5 policiais cercando o cara e batendo nele. Esse é o rapaz que tá preso agora? Pode ser, eu não sei como é, disseram que um rapaz apanhou e foi preso. É, eles tomaram a câmera do cara e ficaram batendo no cara com cacetete, 5, 6 policiais.